você vai ter e conseguir o que não tem. Só estou aberto a quem sempre foi do bem, e agora estou fechado pra você.